abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta retratos e quase tudo quebrado. É o que tá tendo. Verdades, amor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo. E ela não tá me atendendo. E oh baby, me atende. Ai que vontade de tacar meu celular na parede. E oh baby, me atende. Ai que vontade de tacar meu celular. Seis amor pra...